A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt. O que é a ansiedade? A ansiedade é algo que toda a gente sente. Sente que existe uma ansiedade boa, a que nos ajuda a motivar e a agir, e também outro tipo de ansiedade que é mais prejudicial e nos deixa cansados e angustiados. Os sintomas da ansiedade são vários e podem passar por dificuldades em respirar, tonturas, boca seca, aperto no peito, dores musculares nas pernas, braços e pescoço, dores de cabeça e estômago. Temos ainda os sintomas na pele como vermelhidão, manchas, comichão e bolinhas. Se estes sintomas não tiverem razão física, ou seja, se for ao médico e ele não conseguir encontrar razão para estes sintomas, então pode ser ansiedade. E depois, a ansiedade também se manifesta nos sintomas mentais, como os pensamentos que não param, não nos abandonam e que vêm à noite em maior força ou quando estamos sozinhos, que nos podem provocar insónias, ou seja, grande dificuldade em dormir. Também podemos ter um maior apetite, ou seja, aquele comer por nervoso miudinho. Ou então pode provocar o contrário e podemos ter falta de apetite, especialmente em situações de maior stress. Também é normal sentirmos mais ansiedade nos dias de maior calor, já que estamos mais atentos ao corpo e aos seus sinais, o que pode levar a uma maior dificuldade em respirar e em se concentrar em tarefas que normalmente faz. A verdade é que não conseguimos deixar de sentir ansiedade, mas podemos atenuar os seus efeitos e fazer com que não seja tão limitante na nossa vida. As dicas principais é perceber o que está a causar ansiedade, ou seja, o foco e trabalhar nisso. Pode, a curto prazo, tentar algumas técnicas como respirar fundo, devagar, 10 vezes seguidas e repetir se necessário. Passar água fria ou gelo pela pele. Perceber que pensamentos são só pensamentos, vêm e vão e não são necessariamente verdade, deixando-os fluir e tentar distrair-se com alguém ou alguma atividade de que goste. E lembre-se, está a fazer o melhor que sabe. Não seja tão duro consigo mesmo. É importante procurar ajuda do psicólogo sempre que estes sintomas e sensações se alastrem no tempo. Não tem de deixar a ansiedade ser a grande parte da sua vida. Para mais informações, dúvidas ou sugestões, não hesite em contactar-me através do meu e-mail disponibilizado no site da Rádio. Boa Nova. A Psicologia da Sofia, rúbrica da responsabilidade da doutora Sofia Rodrigues, para ouvir na Rádio Boa Nova, às terças e sábados, às 11h30 e às quintas, às 18h30, ou em formato de podcast em radiobonova.sapo.pt.